sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem caminho.